dor, a opressão, não há saída. Quando uma minoria armada pois é a mandar, a incerteza do fim é outra mentira. Ao extremo os famintos virão te buscar. Ah, só uma gota desse mistério irá até sua boca, até o inferno. E por essa boca maior rancor, morte se mostra presente, imperador. Quando uma minoria armada pode amantar, a incerteza do fim é outra mentira. Ao extremo os famintos virão te buscar. Mas só uma gota desse mistério irá até sua boca, até o inferno. E para essa boca maior o rancor, morte se mostra presente, imperador!